É tipo assim, me desculpa mãe, mas eu vou passando. A desgosto eu vou te dar, mas tudo tem consequência, olha só. Cinco filho, pai desempregado em casa. O rango da nossa mesa é o lixo lá do Ceasa. Tem uma hora que cansa, viver só de migalha. Fica esperando a ajuda de uma sociedade falha que passeia pela Europa. Enquanto nós tá na merda de tanto sofrer, coração puro vai pra guerra. Sem saber onde tá entrando, pra onde tá indo. Quando não volta morto, assina um latrocínio, é tudo ou nada. Parece que o nada prevaleceu, enquanto o mano ganha boa, mais de 30 morreu. É ambição, tá no coração, domina os irmão. Ganância desenfreada, estimula corpo no chão. E nas quebradas, biqueira mil, autoconsumo. A família preocupada, o nóia na boca de fumo. Mais de uma semana, invernado, alongado. Dois filhos pra criar, e o bujão tá empeorado. Levou um couro, mas não tem vergonha na cara. Chutando a própria quebrada, para. Não adianta dar conselho, não escutar ninguém. Vacilão, desandão, vai morrer, bem, bem. Será que é o final que as mães sonham pro filho? Marionete do demônio, vende a alma pro cachimbo. Pisca pra pegar, noiado. De quebrada é arrastado. Sabe que é casinha e mesmo assim vai que vai. O vício fala mais alto que conselho de mãe e pai. Ó meu pai, tem de piedade das família, o boy trampa pra ostentar e o pobre pra comprar comida. Mesmo na lama, divide o pouco que tem. A quebrada é sofrida, mas solidária, amém. Barraco humilde, sem luz elétrica, né meu? A luz mais importante tá no coração, é Deus. Mesmo sem nada, na miséria não perde a fé. Come pão seco com Deus, não lagosta com Lucifer. Quantos que a fé perderam na busca do dinheiro? Diabo conversa bem, e você não é o primeiro, nem será o último a cair na armadilha. Esticado no asfalto, trancado, tirando os dias. Enquanto Deus não vier, deixa que nós resolve. Os irmãos trocando Deus pelas glocas, revolve as nove. Vacina mais que essa igreja, que as bíblia e as imbel destruindo várias famílias. Enquanto Deus não vier, deixa que nós resolve. Os irmãos trocando Deus pelas glocas, revolve as nove. Vacina mais que essa igreja, que as bíblia e as imbel destruindo várias famílias. Paz é o que eu desejo pra mim, pra você. Não é o que desejam os caras que inventaram as PT. Os armamento bélico pra ir pra guerra. Mina terrestre pra deixar africano sem perna. Taurus, coach, empresas milionárias. O lucro deles é a tragédia. Chuva de bala na cara. Mais um que subiu antes dos 20. Inimigo vem a mil, não tem dó. E é o seguinte, tá no mundão. Longe do amor causando a dor que nem um câncer maligno. Bem pior que um tumor. Mais um gladiador aniquilando adversário. Que adversário? Esse aí não é adversário. Que vende droga na vila e mora no barraco. Desculpa aí, mas cês tão matando os caras errados. E da comarca vem o salve. Irmão, meu querido, para com a guerra aí que é sem futuro, ó bandido. Liga os meninos, primo, passa a caminhada, é sem debate. Entendeu? A guerra tá apaziguada, firmão, fortão, tá com Deus, bonitão. Manda um salve aí pro X. Tá salvado, ladrão. Infelizmente, o grito de paz não ecoou. O que parecia tranquilo se transformou em terror. É já. No interior do Paraná também tem arma e chove quase todo dia. É Deus derramando lágrimas. Enquanto Deus não vier, deixa que nós resolve. Os irmãos trocando Deus pelas glocas, revolve as nove. Vacina mais que essa igreja, que as bíblia e as imbel destruindo várias famílias. Enquanto Deus não vier, deixa que nós resolve. Os irmãos trocando Deus pelas glocas, revolve as nove. Vacina mais que essa igreja, que as bíblia e as imbel destruindo várias famílias.